Tem muita gente tão bonita nessa terra. Nas minhas contas são 7 bilhões, mas eu tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra. Mas nada disso muda que só eu sou eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Tem muita gente tão bonita nessa terra. Nas minhas contas são 7 bilhões, mas eu tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra. Mas nada disso muda que só eu sou eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu.